decolou aos 21, 1208. 1208, boa noite, Rio. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolado Nandael, não se escuta. Rio 5972, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 320, voa Leda, pós Leda, voa Yield. Sim, subindo para 320 sem restrição, está presente Leda, após Leda, Yield 5972. Centro Recife, 251, alterna 3325. 251-3325, azul 4209, boa noite. Boa noite. WhatsApp, chama a torre, 7 no meio. 5796 a torre, na noite decimal meio. Meio. 5796 na final, frente a casa. 150 graus, 08 no ar, livre pouso. Livre pouso, obrigado. 074, Centro Recife, 251, alterna na 3325. 57 no meio, no solo 2-5, alfa quilo, pátio 3. Confirmando 57 no meio, pátio 3, via quilo. Pátio 3, via quilo, FG 57 no meio. Já 3178, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado. Desce para 2000, no 020, reportaremos estabilizado, 3178. Tá? 5972, centro Recife no 251, alterno na 3325. Recife 1 no 3325, obrigado, boa noite, Rio. Boa noite. É 9908 para Guarulhos, só um instante, corte. Rio, total 9908, se for possível, é possível o fim de adicionamento e posterior cópia? Tio, total, tá livre, puxa. Depois, total. Salvador, 6224, 230, Aracaju? 6224, só instante 4. Assista. Passando Duna, completa aproximação, torre na noite decimal meia. 4 torre agora 1862, obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Castilho, senhor, se escuta. Autorizado 190 para Aracaju, da, corrijo, após decolagem pista 10, curva esquerda, Puc Aracaju, 120 decimal 8, 5451. Maravilha, para Aracaju, autorizado 190, decola da 10, na Pucaracaju, chama controle 1208, insere 5451 no código 6224. Torre Salvador, cordial boa noite, Altar 3178, passou externo, baixar travado. Boa noite, 3178, 160 graus, 629, autorizado pouso. Livre pouso no 0, Altar 3178. O centro ainda não deu sua autorização, ok? Tá tendo um probleminha lá com o seu plano, mas pode prosseguir até a saída do pátio e aguardar para... Até o ponto de espera tá livre, total via Índia. 1020 o ajuste. Então 3178 aos 36, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 073178. Portal 9908, cópia. Guarulhos 320, Elefa, Sebed, Sagaz, após conforme. Decolagem dando 0, direita, Arbó, Elefa. 120, decimal 8. 5461. Chamando, pode esperar. contato. 3. Total linha de decolagem, 160 graus, 109. Aos 41120, decimal 8, bom. 208, boa noite, 9908. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar, sobe, mantém o nível 320, sai da árvore. 320, sai da árvore, total 9908. Salvador, 6224 01, pushback acionamento. Camarada. Boa noite, 05, boa noite, acione identificação, autorizado chegada à mare, desce, mantém o nível 050, o ajuste no 020. Sal 9908, Centro Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, total 9908. O táxi com 95 a bordo, 2 horas é nossa autonomia alternando Salvador, 6224. Liga até o ponto de espera, 1020 o ajuste, chama para decolagem 6224. Chamada para decolagem 6224.